Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Conflitos da mente que atacam de repente, que vem sem avisar, como ladrão a roubar guerras banais. O mundo no maligno já, as mentes entregues a Satanás. Enquanto isso, vidas pedem paz. Sem amor, só rancor, onde há dor. Menino novo já com arma na mão, com a mente de vilão, só aflição. Esse mundo é cão, só distorção, corrupção. E os colarinho branco no dinheiro público metendo a mão. Enquanto isso, minha gente sofre, uns enriquecendo, outros ficando pobres. E assim a vida segue e a gente sobrevive em meio ao teste. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim a gente cresce. Em meio à Babilônia a gente não perece. É, a gente não perece. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Mundo violento cheio de conflito, mas eu creio em Deus, por isso eu resisto. Cenário trágico no coração de São Paulo. Um mendigo deu a vida por quem nem conhecia, infelizmente. Cena de pavor, mas uma vida ele salvou. Guerras por pedaços de terra, maldade impera. Conflitos por poder, pra manter ou proceder. Microchips, celulares, ataques de hackers. Vírus pelos ares que matam milhares. Jovens destruídos por minuto de prazer. A vida é muito curta para se viver. Onde o filho chora e a mãe não vê. Fazer o quê? Cada um escolhe seu destino e seu caminho. O próprio homem se destrói e se corrói, sem pensar nas consequências de sua falência, vivendo de aparência. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Em meio à guerra eu grito paz. Que se dissipe as trevas. Que a maldade não nos deixe sequelas. Que haja luz na escuridão. Que haja mais amor e mais união. Em meio